boto fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia, nosso amor. No rádio, nosso som. Tem magia, nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. Tem tudo pra dar certo.